Mais um dia estou aqui nesse hospital. A cada dia que passa, meu estado fica mal. Todos revoltados, não sabem o que fazer. A mãe chora sem parar, meu filho vai morrer. Pois é difícil de se entender. Se fosse filho deles, não podia sofrer. Mas pode crer, vou atrás de vingança. Os médicos enrolados e as ambulâncias. Não queria que fosse igual ao particular. Você paga o dinheiro e ele só até te beijar. Só queria que tivesse um hospital que nos tratasse com direito, dignidade e moral. Mas que dia que isso vai acontecer? O pobre lascado sem nenhum proceder. Fico esperando na fila pra entrar, mó embaço. Gente pra todo lugar. Quando parto pra dentro, sem lugar pra sentar. Me ajude, mãe, senão vou desmaiar. Enquanto fico aqui, o guarda faz a chamada do povo que chegou. Às 2 da madrugada já é tarde. Eu tô na broca. Meu filho se sustente com a paçoca. Já que não tem dinheiro, vamos rezar. Pra que ele lá de cima possa nos ajudar. Vem cá, encoste aqui, meu filho. O olho lacrimejando com as lágrimas caindo. Que muda é esse? Eles não tão nem aí. Que muda é esse? Querem te ver é cair. Que muda é esse? Você pode me explicar por que a fila lá fora não para de aumentar. Que muda é esse? Eles não tão nem aí. Que muda é esse? Querem te ver é cair. Que muda é esse? Você pode me explicar por que a fila lá fora não para de aumentar. Febre a mais de 40 graus. Sou mais um no meio de muitos passando mal. Minha mãe não sabe mais o que fazer. Implora pro guarda, ele não quer nem saber. A noite cai, vem na minha mente. Como seria se minha mãe não tivesse presente? Mas o dia se passou e nada resolvido. Talvez amanhã não seja este castigo. Vou orar a Deus pra que ele me ajude. Amanhã eu acorde e lute. Lutar pra quê se não tem solução? Sou mais um preto fudido no meio da multidão. Se você pensa que acabou por aqui, não se engane, irmão, o mal está por vir. De longe ouço a sirene e fico grilado, pensando que é mais um favelado. Quando olho para dentro eu vejo um gambé. Ele olha e sorri daqueles que tá de pé. Pode rir, véi, mas a fez a chegar, o mundo gira. Talvez o único jeito é reclamar com o poder. Eles não tá nem aí, quase manda se fuder. Promete coisas quando a eleição está perto, esperando um voto para entrar no sucesso. Essa é a vida dos políticos, quem vai explicar? Eles não tá nem aí pra aqueles que vai chorar. Mas tenho esperança de um dia isso mudar. Porque sou de Planaltina, aqui é meu lugar. Que muda é esse? Eles não tão nem aí. Que muda é esse? Querem te ver é cair. Que muda é esse? Você pode me explicar por que a fila lá fora não para de aumentar? Que muda é esse? Eles não tão nem aí. Que muda é esse? Querem te ver é cair. Que muda é esse? Você pode me explicar por que a fila lá fora não para de aumentar? Que muda é esse? Eles não tão nem aí. Que muda é esse? Querem te ver é cair. Que muda é esse? Você pode me explicar por que a fila lá fora não para de aumentar? Que muda é esse? Eles não tão nem aí. Que muda é esse? Querem te ver é cair. Que muda é esse? Você pode me explicar por que a fila lá fora não para de aumentar? Que muda é esse? Que muda é esse? Que muda é esse? Que muda é esse? Que muda é esse? Que muda é esse?